temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Sorriso te esperando quando esse dia, ai, ai. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então. Cada promessa tem um tempo de espera. Chegou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não te desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Só tem que esperar. Mantenha calma e não perca a fé. Oh, aleluia! Seu pé, o joelho está no chão. O teu inimigo não consegue ficar de pé. Você passou a fio. O teu gemido tem vitória pra você contar. Não chega agora, não se limite apenas ao teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo. Você não esteja entendendo. Não procure entender, creia. O segredo é confiar. O segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando. Isso é profético. Isso é profético. Não importa como tá terminando a tua terça-feira. Eu vim profetizar em nome de Jesus. Que tem um sorriso te esperando quando esse dia.